espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, e no dia 13 de março faremos 20 anos divulgando o programa Visão Espírita. Esse programa foi criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. E esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre procuramos fazer, tentar encadear todos os temas, e hoje temos no nosso livro principal um tema muito interessante que vai falar sobre evocações, evocações daqueles espíritos que morreram, que desencarnaram e que eles são chamados a se manifestarem posteriormente. Com intuito de pesquisa. Com intuito de pesquisa, exatamente. O Kardec vai falar exatamente isso, qual o objetivo da evocação. Então, tentando criar uma ponte entre todos os temas, dizemos que esse é o tema central do programa de hoje. E sempre lembrando que você que está nos ouvindo, o nosso programa tem uma página no Facebook onde você pode acessar, fazer suas perguntas, questionamentos, ler um farto material de ciência, de pesquisa e de filosofia. Muito bem, meus amigos, como sempre trazemos uma pergunta e uma resposta do livro O Consolador. O livro O Consolador é um livro escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E ele, o modelo dele é perguntas e respostas. E o Emmanuel dividiu em vários tópicos, no aspecto filosófico, científico, moral. E dentro desse tópico tem outros subtópicos que vão escancarando lições, ensinamentos da doutrina espírita. E hoje selecionamos uma pergunta que é a questão 379, criando um preparo para a gente chegar nesse momento científico da evocação do espírito. E pergunta-se a Emmanuel: como deverá agir o estudioso para identificar as entidades que se comunicam? Olha que curiosidade, Luiz. Claro, esse é o principal. É o principal. E aí Emmanuel, utilizando a psicografia de Chico Xavier, escreve assim: os espíritos que se revelam por meio das organizações mediúnicas devem ser identificados por suas ideias e pela essência espiritual de suas palavras. Determinados médiuns com tarefa especializada podem ser auxiliares preciosos à identificação pessoal, seja no fenômeno literário, nas equações da ciência ou satisfazendo a certos requisitos da investigação. Todavia, essa não é a regra geral, salientando-se que as entidades espirituais muitas vezes não encontram senão um material deficiente, que as obriga tão só ao indispensável no que se refere à comunicação. Devemos entender, contudo, que a linguagem do espírito é universal. Pelos fios invisíveis do pensamento, o que, aliás, não invalida a necessidade de um estudo atento acerca de todas as ideias lançadas nas mensagens medianímicas, guardando-se muito cuidado no capítulo dos nomes ilustres que, porventura, as subscrevem. Nas manifestações de toda a natureza, porém, o crente ou o estudioso do problema da identificação não pode dispensar aquele sentido espiritual de observação que lhe falará sempre no imo da consciência. Muito bem, meus amigos, esse é um tema principal que trazemos, e a gente observa que Emmanuel, ao escrever essa resposta, ele dá destaque à essência, ao pensamento, ao sentimento que sustenta todas as ideias e palavras. E é nesse sentido que Kardec procura pautar toda a sua pesquisa nessas evocações e trabalhos que falaremos mais adiante. Hoje é o dia 27 de janeiro, estamos um domingo, uma linda manhã aqui no verão brasileiro, um clima mais ameno, a semana passada estava muito quente, né, Luiz? E que verão, né? Então hoje estamos aqui preparados para a gente começar essas nossas reflexões, e já com esse começo do Emmanuel dizendo sobre o método, o modelo que se deve ter para avaliar e buscar essa identidade daqueles que já partiram. E considerando isso, trazemos também do livro, como exercício de reflexão, o livro Emmanuel, em que no seu capítulo 32 ele fala sobre os destinos, e dentro desses destinos ele fala sobre a vida verdadeira. Então, no começo, aqui trouxemos essa explicação do Emmanuel, que devemos nos atentar à essência e ao espírito das palavras, e no livro Emmanuel aqui falamos sobre a vida verdadeira como exercício de reflexão. E Emmanuel assim se pronuncia: somente fora da existência material podeis refletir acertadamente sobre a verdade. Apenas a vida espiritual é verdadeira e eterna. E estais certos de que, com a satisfação dos menores caprichos sobre a face do mundo, poderias adquirir elementos meritórios para a existência real? O gozo reiterado não vos enlaçaria mais ainda na trama da carne passageira? Sabeis se poderia suportar a riqueza sem os desregramentos, a mesa lauta sem os desvios da gula, a posse sem o egoísmo, o bem-estar próprio com o interesse caridoso pela sorte dos outros seres? Ponderai tudo isso e descobrireis o motivo pelo qual a quase totalidade dos seres humanos escolheu o cenário obscuro e triste das dores para argamassar o tesouro de suas felicidades e morredouras e o patrimônio de suas aquisições espirituais. Então aqui trouxemos uma declaração de Emmanuel. Como funcionam as escolhas, as buscas, as características das reencarnações, considerando as nossas deficiências e a nossa dívida frente à justiça divina. E criando todo esse clima e nessa atmosfera de espiritualidade, eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre com muita satisfação que nós estamos aqui. Para nós, a participação do programa Visão Espírita é um presente do céu, porque a alegria é imensa em poder participar desse programa. Isso é parte da nossa vida. Então, aliás, há 20 anos, né? Quer dizer, eu acho que já faz uma parte importante da nossa vida. Sim. E os textos são muito complementares, né? E Emmanuel faz com essa vida verdadeira, ele nos dá o sentido real de qual é a informação que nós devemos ter como verdadeira. Porque às vezes, por exemplo, na vida física, você desenvolve certas ilusões que você se expressa, inclusive dentro daquelas ilusões. Mas quando você parte para o plano espiritual e você se depara com a realidade, você muda, altera o seu modo de pensar, né? Porque aí você abarca o universo das vidas vividas. Então, no primeiro trecho, no primeiro texto que você leu, do Consolador, a resposta é no sentido de se identificar a ideia. E às vezes o espírito muda a ideia em função daquilo que ele abarca na vida espiritual. Então eu diria que essa pergunta do Consolador, ela não está completa, porque ela não dá abertura, né? E no caso aí, por exemplo, que você vai ler do Samson, é uma evocação recém, né? É questão de horas de desencarne. Eu acredito que isso não vai afetar, né? Mas, na realidade, existem muitos casos, inclusive depoimentos de espíritos que, evocados, se expressaram de forma diferente de como pensavam em vida, e aí eles dão exatamente essa explicação. Pela vida verdadeira, ele chegou à conclusão que aquilo que ele vivia era uma ilusão, e ele pensa diferente daquilo que ele vivia. E é interessante, Luiz, que o Emmanuel, ele fala sobre que a identificação tem que se basear nas ideias e na essência espiritual de suas palavras. Então ele não dá muita atenção ao invólucro das palavras, mas qual o sentido da mensagem, a essência. E às vezes a essência muda. Então, mas é interessante, porque quando eu estava lendo esse livro, eu lembrei do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é o nono livro da coleção de André Luiz, em que se descreve todo o trabalho feito de bastidores espirituais para que uma determinada entidade, um determinado espírito já desencarnado se manifestasse, já que havia um grande sofrimento em sua família pela sua morte. Então é feito todo um trabalho ao longo de 2 ou 3 semanas, de tal modo que alguns parentes, e principalmente a esposa, viesse a comparecer a um centro espírita, para que naquele momento, conjugando-se todos os esforços, viesse o marido já desencarnado e a esposa ali para recebê-lo. E no momento que tudo se trabalha, o médium, que seria o instrumento, ele não se prepara bem, porque naquele dia ele comeu muito. Ah, entendi. Ele comeu muito e ele chega ao trabalho, embora imbuído de boas intenções, sem um preparo físico adequado, então, para aquela firmeza. Não foi fidedigno. Mas ele dá passividade ao marido. É. Só que o marido sente dificuldade de se expressar tal como era, pela, como ele fala aqui, pela deficiência do médium. E a esposa se frustra, achando que seria o marido e não é o marido. Ela acha que não é o marido. E ela acha que não é o marido, quando na realidade foi. É isso aí. Então eu faço essa pausa para voltar para Kardec, examinar exatamente a essência. Às vezes, como você falou, o espírito pode até mudar algumas coisas, mas em geral ele não foge à sua essência. Sim. Ele dá alguma dica de que ele é ele. O que ele muda é com relação a algum assunto. Algum entendimento. Algum, isso, algum entendimento. Então, e é interessante isso. E um outro aspecto que eu achei interessante também, aqui, Luiz, no livro Emmanuel, é que ele fala sobre a vida verdadeira. É. E aqui o Samson vai falar exatamente isso. Ele fala, eu estava numa situação, agora eu estou no esplendor da vida. Então ele fala, somente fora da existência material podeis refletir acertadamente sobre a verdade. É isso aí. Então aqui, por mais instruído que o Luiz seja, que o André seja, que a Viviane seja, a gente está encarnado, a gente está numa condição... Temos limitações. Limitações. Por mais inteligente que você seja, por mais estudo que você tenha, as suas concepções estarão subordinadas à reencarnação. E aí o Samson fala isso, eu estou no esplendor da vida. Então ele fala, somente fora da existência material podeis refletir acertadamente sobre a verdade. Fora do escafandro. Fora do escafandro. Então, considerando isso, é que a gente entende que a doutrina espírita é maravilhosa se você lhe buscar a essência, o espírito, a mensagem embutida em cada texto. E é isso que a gente insiste tanto, né, Geraldo? E as pessoas precisam entender isso. Quanto mais você lê Kardec, quanto mais você lê os clássicos, mais você vai compreender a doutrina. Então, qual é a vantagem disso? Porque qualquer coisa que venha do mundo espiritual após esse conhecimento, você vai ter discernimento. Isso está correto, isso não condiz com a doutrina. Não, e é uma coisa interessante, eu, na minha prática profissional, quando a gente vai estudar um trabalho, isso é rotina, né? Pelo menos eu sou assim, né, dentro das minhas limitações. Eu leio o mesmo trabalho umas 20 vezes. Leio, releio, isso que eu faço resumo, fico pensando, falo sozinho, até que falo, agora eu acho que eu entendi. Aí quando você vai para um congresso, você vê que você sabia pouco. Meu Deus, eu pensei que eu sabia. Quer dizer, então, e aqui o Espiritismo também é assim. Eu acho que a maioria de todos nós, né, você lê a obra de Kardec, você fala, não, agora eu sei. Aí quando você começa a ouvir alguém falar, ou ler, você fala, puxa vida, passou batido. Aí você começa a ver que uma leitura não dá. Há a necessidade do estudo sistemático. E é isso que é um dos motes do programa Visão Espírita, que é você que está nos ouvindo, vamos criar em seu centro espírita, falar com o seu dirigente, a necessidade de criarmos um estudo dentro da doutrina espírita, com pesquisas sempre em busca do melhor entendimento. Eu peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira, eu gosto muito dessa prece, nós estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros chamado Fonte Viva, mas o livro chama-se Vinha de Luz. É um livro escrito por Emmanuel, utilizando a psicografia do Chico Xavier. E esse livro ele foi psicografado faz tempo, lá em torno de 1951. E hoje, tentando criar todo esse vínculo que nós já manifestamos aqui, eu trouxe o capítulo 128. No começo falamos sobre as características do Espírito que comunica, da verdadeira vida no livro Emmanuel, e aqui o título, Luiz e queridos ouvintes, é Liberdade. E o Emmanuel seleciona uma frase de Paulo, apóstolo, quando ele fez uma epístola aos Gálatas, em que ele assim escreve: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pela caridade. E Emmanuel, utilizando essa frase, assim se expressa: em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitaram-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo dos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e dentro dela pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, num instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhe a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. O texto é maravilhoso, ele sintetiza a base dos processos obsessivos. Porque é justamente esse é o moto de todos os casos que você atende, de pessoas sendo perturbadas por entidades espirituais, e reside aí exatamente a fonte da sintonia que os mantém. Então são criaturas que, por falta de compreensão das coisas espirituais, não valorizam as oportunidades que nós temos de sofrimento, de dor, de percalços. Porque quando você estuda a doutrina, você compreende e observa que na maioria grandiosa das coisas, sempre o percalço, a dor, a contrariedade, ela é um fator onde você ganha espiritualmente. E normalmente o que, que acontece na nossa vida de relação, na vida material? Essas criaturas, agindo dessa forma como a lição nos mostra, elas são tidas como socialmente bem-sucedidas. Mas, no entanto, elas afastam de perto de si aqueles que mais teriam condições de ajudá-las, que são os seus anjos da guarda. Em toda a doutrina você observa exatamente isso. Que quando você entra nessa faixa vibratória, você não consegue a mínima sintonia com os teus amigos espirituais. É que nem aquela mensagem Pegadas na Areia, né? De que ele se via andando, caminhando na praia, e aí ele observava que era uma pegada só. Então ele observava e chegava à conclusão que aquela era a pegada dele e ele não era acompanhado por ninguém. Né? E aí a figura divina diz assim: não, aquela é a minha, você estava no meu colo. Né? Então, nós precisamos assimilar isso de uma forma definitiva. Todos esses sentimentos, nós falávamos agora há pouco a respeito das reuniões mediúnicas, todos esses sentimentos negativos são motivos de desarmonia. Não existe uma pessoa possuída por um sentimento negativo que esteja em harmonia com Deus. Não existe. Isso aí é uma regra, é uma lei da espiritualidade. E Jesus mostrou isso naquela passagem que ele caminha sobre as águas e ele chama o apóstolo começa a caminhar e afunda. E afundou porque sentiu medo. Pedro. Né? Então, medo, ódio, rancor, ciúme, tudo sentimento que nos desatrela da divindade. A hora que nós... Por que que você acha que Jesus insistiu tanto? E por que que acha que a doutrina bate tanto nessa tecla da reforma íntima? Da mudança de atitude? Você veja que criatura nenhuma precisa de igreja, precisa de centro espírita, se ela tem uma vibração boa e se ela ama. Essa é a essência da coisa. A partir do momento que se realiza isso, você está, de fato, exercendo o cristianismo. Não precisa ir na igreja. Então, quando você exerce esse amor ao próximo com toda a intensidade, em toda a oportunidade, você é um cara agraciado. Você vive em sintonia com o plano espiritual. Isso que você está falando, Luiz, eu acho que casa muito bem. Quando eu coloquei o nome aqui de exercício de reflexão, eu entendo que o que nós fazemos aqui é, de fato, um exercício de reflexão. É pensar no que falamos e no que fazemos, porque para que a gente ganhe consciência de como fazer. Eu ia chegar aí. Exatamente, porque quando você começa a entender, você começa a estar mais atento ao pensamento. Eu costumo dizer, e falo isso para mim mesmo, o pensamento não é uma ação passiva, é uma ação ativa. É você que determina o que você vai pensar. Não é uma coisa que está em modo avião que a coisa vai andando. Muita gente vive em modo avião, né? E você precisa pensar no que está pensando. E você dirigir o que está pensando. Porque tudo aquilo que você pensa, você cria. E tudo aquilo que você cria, interfere no seu dia a dia. Eu vejo muitas pessoas... Só lembrando, né, Geraldo, não foi à toa que Jesus disse, só de pensardes já estás pecando. Já estás pecando. E eu vejo as pessoas, eu mesmo, assim, por vezes, a gente se percebe falando sem ter pensado. Fala-se da palavra liberdade, por vezes dando cores, características tão simples, tão mesquinhas, tão pequenas, que você percebe que quem falou não está entendendo o que seja liberdade. Quando você começa a pensar na vida, sobre a liberdade que você tem todos os dias, falamos isso semana passada, todos os dias de recomeçar. Eu tenho 60 anos, são 18 mil dias, 20 mil dias que você está tendo a oportunidade de começar em liberdade. E quando você consegue atrelar esse conceito de liberdade aos conceitos espíritas, a sua responsabilidade fica maior. Aí você começa a ler esse texto do Emmanuel, você começa a ver, e isso é uma verdade, né? Quando você se vê perseguido em quaisquer situação, é o momento que você tem para sair por cima. Aí você se iguala a quem lhe persegue. Quando você tem o desejo, o momento de perdoar, você faz a represália. E assim vai. A gente vai criando situações. Aí eu lembro do grande ensinamento que você nos deu ao falar sobre os arrastamentos que trazemos de outras vidas. E muitas vezes eu relembro também de Lísias, no livro Nosso Lar, quando ele fala assim, usando uma expressão para o André Luiz, eu vejo dezenas de trabalhadores que saem de nosso lar preparados para vencerem na vida. E não preenchem os dedos da mão aqueles que voltam sem maiores complicações. Não é que cumpriu a tarefa. Eles voltam com maiores complicações. E eu vejo esse final do Emmanuel quando ele fala: a maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, que é a liberdade, transformando às vezes elos de veludo, que tinha tudo para dar certo, em algemas de bronze. E você agora falou uma frase que a espiritualidade nos repete sempre, né? O espírito não retroage. E você acabou de dizer a frase do Silas, se não me falha a memória, de que voltam para a espiritualidade com maiores complicações. Com maiores complicações. Isso não quer dizer que retroagiu, mas... Ele criou problema. Criou problema, né? E com isso ele criou mecanismo para a própria evolução. Porque a coisa é mais ou menos, Geraldo, é matemática. Você vai com uma série de dificuldades para enfrentar. Não consegue e volta com mais dificuldades para enfrentar. Então você está se candidatando a sofrer mais para querer quebrar. Para quebrar. Porque a hora que você quebra, aí então você começa a enxergar. E quando você passa pela dor, você fala, mas por quê? Eu não merecia. Exatamente, né? Exatamente. E é isso que o pessoal ainda diz assim, pô, o espírita parece que gosta de sofrer. Não é. É que na maioria das vezes a gente precisa do sofrimento para trincar. Muito bem. E é isso que a gente procura fazer aqui no programa, é criar esses diálogos, essas perguntas, esses pensamentos, para que todos nós possamos ir em busca, estudar, trocar ideias, assistir palestras, participar e refletir nas isso, nossas atitudes. Principalmente porque eu prefiro muito mais progredir na boa. É melhor. Então, quando você reflete, você se cuida mais, né? Você se cuida e diz, não. É melhor ir na boa. Esse negócio que precisa sofrer, não. Tá errado. Sofre quem quer. Não pode ser tão impertinente. É isso aí. Vamos lembrar que você que está nos ouvindo, às vezes nos ouvindo aí pela internet, você pode também ouvir esse programa baixando o aplicativo da União Rádio Web no seu celular. Android, o iPhone, você baixa, está tendo algum probleminha no Android, mas isso está sendo corrigido, está sendo preparado um modelo, um novo aplicativo. Mas você pode nos ouvir em qualquer lugar. Eu mesmo já fiz essa experiência, viajei para outros estados, e lá de outros estados você ouve o programa Visão Espírita claramente. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Os aplicativos, eles existem para um determinado sistema operacional, né? Então, um aplicativo que abranja muitos sistemas operacionais, quer dizer, que ele funcione com qualquer sistema operacional, é muito caro. O Wilson tem visto isso aí, é de 15 a 20 mil reais, só para você ter uma ideia. Então, o nosso aplicativo, que foi desenvolvido na faixa, né, pelo funcionário da Apple, ele é próprio para Android e também para iOS. Então, ocorre com você e aí que você sente é que ele fica caindo toda hora. Então, você fica escutando a rádio, daqui a pouco sai de sintonia, você tem que voltar. E isso, Deus o livre, né? Ninguém merece. Agora, a gente está tentando melhorar isso. O Wilson melhorou o aplicativo, tal, está dando mais elementos, mas pelos testes que realizamos ainda vai continuar caindo, né? E para resolver esse problema, então precisa muita grana. Eu estou aqui como tesoureiro segurando tudo que eu posso, né? No intuito de que a uma hora a gente tenha um dinheiro para fazer isso, porque eu acho que é a nossa prioridade número um. Muito bem, 10 horas e 5 minutos, agora estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro âncora, o livro principal, que é o livro Céu e Inferno, que veio a público no ano de 1865 em Paris. E estamos aqui na sua segunda parte, o capítulo 2. Hoje vamos começar um capítulo chamado Espíritos Felizes. E o subtítulo é Samson. E eu queria, antes de nós entrarmos nessa leitura, eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos. Samson, ele era membro da Sociedade Espírita de Paris e ele desencarnou no dia 21 de abril de 1862, após mais de um ano de sofrimentos cruéis, conforme nos informa o codificador Kardec, na Revista Espírita do mês de maio do mesmo ano. E ele se percebeu muito doente, e repare alguns detalhes que você tem que pensar ao ler o texto. Era o ano de 62, e Kardec tinha lançado o Livro dos Espíritos em 57. Então era menos de 5 anos de divulgação do livro. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, e o Samson, que fazia parte dessa Sociedade Espírita de Paris, o presidente era Kardec. Ele já tendo refletido, meditado na doutrina espírita, e ele viu que ele estava ficando doente, ele estava perdendo bastante da sua consciência, ele faz uma carta a Kardec, fazendo um pedido. Kardec, ciente de que eu vou morrer, é uma questão de tempo, eu vou morrer. E pela minha doença, eu vou perder a consciência. Então eu quero fazer uma carta para que você, para que eu possa, de alguma forma, colaborar com o seu trabalho. Eu quero que tão logo eu morra, você me evoque. Evocar é chamar, para eu me manifestar através de um médium. Eu acho que esse seria um fato que vai lhe ajudar em todo esse grande trabalho que você fez. E Kardec recebeu, achou interessante e guardou essa carta. E o tempo passa e ele de fato morre. Morre no dia 21 de abril. Eu imagino, estava comentando com o Luiz antes do programa, porque naquela época não tínhamos as condições que temos hoje. Ele deve ter morrido na tarde, à noite do dia 21, e o enterro programado para o dia 23. E 8 horas antes desse processo final, Kardec aparece lá no velório e conversando com várias pessoas. Ele era uma pessoa conhecida, como todo velório, cheio de gente, algumas pessoas tristes, outras conversando coisas gerais. E ele leva com ele um médium, que era, acho que é Lei Marie. E conversa vai, conversa vem, e ele planejou exatamente 1 hora antes do enterro. Ele, num momento ali solene, eles todos se concentram e ele evoca o espírito de Sanson. E o espírito se manifesta através de um médium. Curiosamente, dando todas as características da sua personalidade e respondendo ao questionamento científico de Kardec. Então são essas perguntas que eu vou fazer, vou ler e o Luiz vai comentar cada uma dessas respostas do Kardec. E isso ficou como uma prova cabal da existência da vida depois da vida. O indivíduo acabou de morrer. Só que aí vão surgir várias perguntas que eu vou colocar o Luiz no fogo ali, mas tenho certeza que ele vai sair muito bem como nosso professor aqui. E foi, então, aqui, ele começa o diálogo assim, na câmara mortuária. Ou seja, todo mundo ali pronto, caixão, todo mundo ali na frente observando, eles se concentram e o médium recebe o espírito e o Kardec começa a se pronunciar assim: atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Meu caro senhor Sanson, cumprindo um dever, com satisfação vos evocamos, o mais cedo possível, depois da vossa morte, como era do vosso desejo. Imagina ele falando aquele tom, todo mundo observando. E o médium assim responde, quer dizer, o médium que recebeu o espírito de Sanson, que acabou de morrer. É uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade, porém sou tão fraco que tremo. Aí ele tá retratando uma condição que é relatada em todo desencarne, né? Porque nesse momento você não está em pleno vigor da vida espiritual. Você está ainda processando esse desenlace. E não sei se você reparou, no começo logo você menciona que ele estava há 1 ano com uma doença terrível. Terrível. Né? Aí você diz assim, poxa vida, um espírito desse que consegue se manifestar no enterro. Quer dizer, uma pessoa que você... E o Kardec não era bobo nem nada. Ele fez porque ele viu que a condução daquele cara em vida dava todas as dicas de que ele poderia se comunicar imediatamente. Todo o processo. Exatamente. Né? Então, Kardec evoca. Então, você começa a primeira informação doutrinária. Deus só nos envia as dores atrozes quando nós estamos preparados para suportá-las. Então essa é uma informação espiritual de alta relevância e é uma informação doutrinária. E durante a dor, o espírito ele já vai se desvencilhando do corpo, né, tudo, Luiz? Tudo. O que é que acontece? Aquele espírito já está em condições de sofrer aquela prova de forma resignada, Né? Então, todo o processo aí esplendidamente colocado, ele ficou contente porque o Kardec aceitou a sugestão dele, quer dizer, na realidade ele estava em dúvida, será que vai ou não me evocar? Né? E ao final, até também antecipei a você, vai ter a primeira evocação e vai ter uma segunda evocação. Na primeira, lá no final, depois da segunda evocação, um espírito que nem se identificou direito veio e disse, olha, esse espírito do Samson que está aí, ele não é uma pessoa qualquer não. Ele foi muito bem recebido e ele está muito bem desse lado. E só nessa condição ele conseguiria se manifestar. Exatamente. Então, agora voltando para as perguntas. Aí o Kardec, diante dessa resposta, ele fala assim, fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar, como vos achais agora? Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? E Samson, a minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. A doença, né? Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar ao que estimo. E Deus ouviu-me. É isso aí. Quer dizer, então ele estava contente porque se realizou aquilo que ele planejara. E ele se preparou. Exatamente. E aí uma outra informação doutrinária de profunda relevância. A dor, ela é processada no corpo físico que é a causa. O espírito sente. Uma vez que o espírito se desligou, ele não sente mais. Entendeu? Quer dizer, então, como ele não estava mais vinculado ao corpo, e isso, qual é a relevância disso? Isso é a relevância principalmente quando você doutrina espíritos numa reunião mediúnica. Normalmente, eles vêm com todas aquelas sensações do seu sofrimento. E aí você chama a atenção daquele espírito que aquilo não existe mais. E ele começa a perceber que ele não está mais vivendo naquela condição. Cabe uma pergunta, Luiz. Por que que nessas sessões espíritas, mediúnicas, o espírito manifesta dores? Ah, eu estou com dor aqui, estou com dor de cabeça, estou com fome. Qual a diferença desse espírito com o espírito de Samson aqui? Esse espírito, ele não tem consciência do desencarne. Então, aí ele ainda tem todas as sensações que ele tinha de meses, anos atrás. Porque ele não se conscientizou que se desligou do corpo físico. Samson não. Samson planejou que iria se desligar do corpo físico e ele, de imediato, ele teve a consciência de que não estava mais ligado ao corpo físico. Ou, se estivesse, por liames muito imperceptíveis. É interessante isso você dizer. Eu tenho um irmão... E aí, vamos falar da importância disso aí. Quando você sabe disso, você desencarna mais consciente. Sim. Entendeu? Quer dizer, quando você já está percebendo que a coisa vem, você já se prepara para isso. Diz assim, não, agora eu sei. Eu vou desencarnar. Então eu preciso estar consciente para que eu saiba exatamente que não estou mais ligado ao corpo físico. Aliás, isso inclusive pode ser uma das pistas de que você desencarnou. Se você estava sentindo dores e passou a não sentir mais, você começa a dizer, poxa, eu acho que me desliguei do corpo físico. Entendeu? É, você deduz. Por quê? Você conhece. Você aprende a discernir. Aquilo que o Alan falou, se você acordar de manhã, tem que tacar o sol chinelo e passar o pé. É mais ou menos isso que o Alan falou na base da brincadeira. Muito bem, dando sequência aqui, o Kardec pergunta, ao fim de que tempo recobrastes a lucidez das ideias? Considerando que era dia 23, ele desencarnou 21. Quer dizer, então fazia 30 horas, 36 horas. Né? Ao fim de que tempo recobrastes a lucidez das ideias? Resposta de Samson. Ao fim de 8 horas. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade, maior que o meu merecimento. E eu não sei como agradecer-lhe. Então você vê, qual era o sofrimento dele? A dor. A dor cessou. Porque ele não estava mais ligado ao corpo físico, não tem mais razão dele ficar. Então ele está passando só o processo do desligamento, a perturbação do desligamento. E como esse desligamento estava sendo efetuado de um espírito com uma certa elevação, que o espírito falou lá, não é qualquer um. Não é qualquer um. Entendeu? Quer dizer, então esse espírito estava mais qualificado para ter essa consciência rapidez. Eu comento sempre aquele romance de Paulo Estevão, na arena, né? Os espíritos eram removidos do corpo físico antes que as feras os alcançassem. Porque eles eram missionários, eles estavam ali para demonstrar que não tinham medo. Então não precisavam passar pela prova da dilaceração do corpo físico. E é interessante, eu ia fazer referência aqui, um irmão meu, ele acabou desencarnando em 2002 por uma leucemia mieloide aguda. E nos momentos finais, por todo o processo de transplante de medula, quimioterapia, ele acabou ficando careca. Ele era muito bonito, né? E acabou ficando careca e morreu nessas condições. E as pessoas que ouviram por um ano, mais ou menos, um ano e meio após a morte, ele estava com a expressão da doença. E somente muito tempo depois, uns 2 anos, é que ele foi ver, voltando a uma feição que ele tinha quando era entendi, saudável. Entendi. Quer dizer, ele se sentia doente por um tempo ainda. Isso, exatamente por desconhecer, inclusive, a própria... Embora fosse uma pessoa maravilhosa, né? Mas você não lembra? Ou tem um romance, eu não sei se qual deles que é. É um casal, é um homem e uma mulher, não sei se exatamente era marido e mulher. Eles estão mais ou menos assim, parecido com um repouso lá, e estavam sentados no banco. Depois de 2 anos do desencarne, eles começam a conversinha assim, de que estão desconfiados que aconteceu alguma coisa. É, e a vida continua, né? É isso aí. Muito bem, aí outra pergunta. Kardec faz ao Samson, se manifestando por um médium chamado Leymarie. Estais bem certo de não pertencertes mais ao nosso mundo? No caso afirmativo, como comprová-lo? E aí a resposta de Samson: certamente, eu não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Depois, ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do bom e do justo. Estou forte, robusto, e uma palavra, transformado. Em mim não reconhecereis mais o velho enfermo que tudo devia esquecer, fugindo de todo o prazer e alegria. Eu sou o espírito e a minha pátria é o espaço. O meu futuro é Deus, que reina na imensidade. Desejara poder falar aos meus filhos, ensinar-lhes aquilo mesmo que sempre desdenharam acreditar. É, aí você vê quanta informação doutrinária de novo. A minha pátria é o espaço. É o espaço. É o que todos os espíritos nos passam, essa noção de pátria, que a gente fica aí, é Brasil, né? Brasil e aquela coisa. Nada. Somos todos, né, terráqueos. É. E ele coloca a coisa muito mais ampla, né? O espaço onde vive toda a humanidade. A humanidade não é só a humanidade terrena, né? Quantas e quantas humanidades que vivem em outros orbes, né? E outra coisa, ele dá uma informação aí que diz que ele era um velho acabado, porque era o reflexo do corpo físico. A gente sabe que depois que você desencarna, se você é criança, você migra para a idade adulta com o tempo. E quando é velho, você migra para a idade adulta também. Então é por isso que é muito comum as pessoas dizerem assim: eu sonhei com a minha avó, mas ela era muito mais moça. É. Isso é uma marca, isso é doutrinário. É. Né? Então ele coloca, ele diz assim: me sinto robusto. Então você vê que esse processo mesmo, em função do seu próprio nível, né? Você vê que ele coloca: eu vou ajudá-los. E dá certos conceitos de que ele viveu de forma intensa a caridade. A moral, né? A moral. Agora, olha que curioso. Mesmo ele sendo um espírito esclarecido e em poucas horas após o desencarne se manifestando assim, você vê que ele guarda não sei se uma tristeza, que ele fala, desejara poder falar a meus filhos. Eu não acho isso. Isso aí ensinar-lhes aquilo mesmo que sempre desdenharam acreditar. Isso aí, entendeu? Então, eu não acho que seja inferioridade do espírito, não. Isso é uma condição de que qualquer pai... É o sentimento. Exatamente. Queria fazer isso. Quanto Jesus não se sentiu assim por ver que a humanidade patina? Entende? Porque isso, se existe frustração no mundo, é você tentar passar alguma coisa para os seus entes queridos e você que sente aquilo de uma forma tão intensa, não conseguir. Podia mais e fez menos. Exatamente. E porque, sabe o que é? É uma frustração, porque não depende de você. Sim. E isso é muito grave, isso é uma coisa dura. O que não depende de você, você não pode fazer, não tem milagre. A liberdade. Exatamente. Do outro, né? E aí, qual é aquilo, a síntese daquilo ali, diz assim, meu Deus do céu, esse cara podia enxergar isso pela razão, pela lógica, mas vai ter que enxergar isso porque ele sabe que quando você não vai pela lógica, pela razão, o sofrimento é que vai te levar lá. De um jeito ou de outro. E aí, você precisa ser muito destituído de piedade, coisa, para ver encarar isso de uma forma natural. E aí, dando sequência, o Kardec pergunta novamente: que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Quer dizer, você está vendo o seu corpo dentro do caixão, você viu, né? Você viu a ideia do Kardec? Entende? Ele quer explorar. Ele quer explorar para adquirir conhecimento, informação. Ele é um cientista. Entende? O que você está sentindo? Você está vendo você dentro do caixão. Se fosse um cara emotivo, ia abraçar o médico e dizer: ô, Sanson, meu amigo! Então, que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? E o Sanson responde: meu corpo, pobre, mísero despojo, volve ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Vejo essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem compensador. Por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. Totalmente doutrinário. Totalmente. Fantástico ele, isso, em vírgula nenhuma, ele errou doutrinariamente. Porque é exatamente essa figura que os espíritos passam. O corpo é uma ferramenta. É uma ferramenta destinada à nossa evolução. E outra coisa, a informação que ele colocou, é que já estava se decompondo. E isso a ciência mostra. Essa aí, você que é médico, sabe. Sim. Quantas bactérias já estavam invadindo ali aquele pedaço. Inclusive, vários casos, o próprio caso do Lázaro, que já cheirava mal. Sim. Entende? O processo de morte, do ponto de vista fisiológico, o momento da morte ainda é cercado de alguns enigmas, mas o comportamento celular se modifica no momento em que é decretada a morte. A química muda, o movimento muda. Porque se prepara tudo para destruição. Vai morrer. Muda tudo. Ali estava tentando preservar. E ali, a partir daquele momento, é destruir. É uma lei. E com seu viés científico, Kardec pergunta: conservastes as ideias até o último instante? E o espírito responde: sim, o meu espírito conservou as suas faculdades. E quando eu já não mais via, pressentia, porque ele estava doente. É isso aí, ele tinha conhecimento. Toda a minha existência se desdobrou na memória. E o meu último pensamento, a última prece, foi para que pudesse comunicar-me convosco. Ele morreu pensando nisso, né? Como faço agora? Em seguida, pedi a Deus que vos protegesse para que o sonho da minha vida se completasse. Agora você veja uma informação aí que a gente tem que refletir. Essa é a perspectiva daquele espírito. Você vê quanta coisa se desenrolou, ele consciente. Agora vamos imaginar que Kardec, com aquela carta, dissesse assim: ah, Você já pensou se nós fôssemos fazer isso com todo mundo? Não. Deixa pra lá. Esquece. Entendeu? E isso nós fazemos todos os dias. O teu anjo da guarda, ele tem intercâmbio com outros anjos da guarda. Então vamos supor, a Viviane, o anjo da guarda dele chega para o teu e diz assim, dá um toque no Geraldo para perceber que a Viviane não está legal. Aí, com esse papo tal, ela vai desabafar com ele. E a Viviane precisa desabafar. Aí, ele se comunica, o teu espírito te sugere, você sente a vontade de perguntar para a Viviane, aí você diz, ah, não, o que ela vai pensar? Aí você, para se proteger, você se omite. O plano espiritual gastou energia. Não seguiu a intuição. Né? Entendeu? E nós jogamos fora isso todo dia, de montão. Agora, Luiz, a gente vê que muitas pessoas próximas ao desencarne relatam sempre essa mesma coisa. Isso é doutrinário. Toda a minha existência se desdobrou na memória. Esse fato de que vai morrer, na maioria das vezes esse fato acontece, a sua vida passa em revista naquele momento, em fração de segundos, isso é um fato? Isso aí pode se considerar um fato pelo número de relatos que se fizeram relatando esse e por momento. Que isso acontece? Acontece para o cara ter uma revisão do seu trajeto. Isso é o currículo do cara. Que ele sentir, inclusive, ter consciência até da forma como ele está morrendo. É uma revisão. É como se estivesse enrolando o filme ao contrário. Quer dizer, você vai chegar aqui nesse plano já sabendo... Exatamente. Você é mais lúcido, mais preparado. Né? Você estudou seu currículo antes de chegar aqui. Aí o Kardec continua. Tivestes consciência do momento em que o corpo exalou o derradeiro suspiro? Quer dizer, você percebeu que você estava morrendo naquele momento? Que se passou convosco nesse momento? Que sensação experimentaste? E Sanson responde. Parte-se a vida e a vista. Ou antes, a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vácuo, o ignoto. E arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia, nada compreendia, e, no entanto, uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre do peso das dores. Você já meteu a mão na tomada? Hein? Não lembro. Isso. Vários relatos de pessoas que ficaram grudadas na tomada, e aí alguém deu um tranco, abraçou e puxou. Esse é o sentimento. Você, quando está ligado ao corpo físico, você está até o último instante recebendo pelos liames de contato as sensações do corpo físico. E quando você rompe aquilo, meu, você passa... Graças. É isso aí, entendeu? É um alívio. E aí o Kardec continua. Tem de ciência do que pretendo ler sobre a vossa campa? Quer dizer, você sabe o que eu vou ler agora, né? Aí ele abre um parênteses, aqui um comentário do Kardec. Apenas pronunciadas as primeiras palavras sobre o assunto, quer dizer, quando ele estava falando isso, o espírito respondeu, quer dizer, interrompeu ele, sem que ele terminasse. Também respondeu sem interrogação alguma a certa controvérsia suscitada entre os assistentes. Quer dizer, já teve até discordância naquele momento, sobre se seria oportuno ler esta comunicação no cemitério, achando-se presentes pessoas que poderiam não compartilhar das nossas opiniões. Quer dizer, já havia uma controvérsia assim, será que o Kardec deve ler isso? Será que é bom? Será que não é? Quando o Kardec começou a falar, você tem de ciência, o espírito interrompeu para falar. Ah, sei, meu amigo, e sei porque tanto vos via ontem como hoje. Que grande é a minha alegria. Obrigado, obrigado. Falai para que me compreendam e vos estimem. Nada tendes que temer, pois que se respeita a morte. Falai, pois, para que os incrédulos tenham fé. Adeus. Falai, coragem, confiança e, oxalá, meus filhos possam converter-se a uma crença sacrossanta. É isso aí. Então você vê, né, que Kardec evocou nesse momento. Agora, praticamente umas 10 horas antes, ele acompanhava o Kardec, que Kardec estava pensando em fazer na hora do enterro. E olha o que o Kardec escreveu. Então, não, raciocina de novo. As perguntas que Kardec fez, ele já estava sabendo. Já sabia. É isso aí. Olha que interessante. Entendeu? Que mecanismo. E aí você percebe o seguinte, veja quanto nós não sabemos. Só sei que nada sei. É, exatamente. Ó, para fechar essa parte aqui, durante a cerimônia do cemitério, Kardec, ele ditou as palavras seguintes: não vos atemorize a morte, meus amigos, ela é um estádio da vida, se bem souberdes viver. É uma felicidade, se bem merecerdes e melhor cumprirdes as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis mais que medíocre valor aos bens terrenos e sereis recompensados. Não se pode muito gozar sem tirar de outrem o bem-estar e sem fazer moralmente um imenso mal. A terra me seja leve. Você vê aquilo que nós gozamos. E olha que frase filosófica e que informação. Aquilo que nós gozamos certamente está faltando para alguém. Que coisa, né? Quer dizer... se você lembrar quando uma mãe tem 10 filhos e bota aquela panela na coisa, aquele desganadão que pega e enche o prato. O primeiro, né? Vai faltar para alguém. E você vai ver que na família sempre tem aquele que se deixa por último. E às vezes não sobra comida para ele e ele diz, não, eu não estava com fome. Isso é a humanidade. Não existe nada que você esteja gozando que não vá faltar para alguém. Então você veja a responsabilidade daquilo que nós fazemos pelo mero prazer. Tem que ficar em silêncio refletindo essas coisas. Isso é. 10 horas e 33 minutos, a gente não percebe, Luiz, o tempo passa. Muito agradável. O tempo avua. A quantidade de ensinamentos e aprendizado que a gente tem. Mas é assim mesmo. Então vamos lembrar que o nosso programa, esse programa Visão Espírita, também vive da sua contribuição. Se você puder, faça um depósito identificado numa dessas contas bancárias. O banco de escolha é o Banco Sicoob, agência 5004. Conta corrente 141-870, dígito 0. Vou repetir. Sicoob, agência 5004, conta corrente 141-870, dígito 0. CNPJ 01-229-116/ 0001, dígito 60. Ou outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, do Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Sempre lembrando da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Agora chegamos ao momento da boa música, música de boa qualidade, escolhida pelo Luiz. Eu vou seguir uma luz lá no alto. Eu vou ouvir uma voz que me chama. Eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito. grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por outro dia. Obrigado, Senhor, que o sol nasceu. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Muito bem, meus amigos, ouvimos essa música de Roberto Carlos, acho que deve ser da década de 80, mais ou menos, final de 70, 80. É tudo coisa que o André não conhece. O André é bem novinho. Eu brinco assim porque outro dia eu toquei aqui uma música do Quarteto em Si, uma música lindíssima, e o André, além de não conhecer a música, ele não conhecia o Quarteto em Si. Somos jovens mais experimentados. Não, mas isso aí é o que eu falo dos escritores espíritas. Os clássicos espíritas estão saindo de cena, porque as editoras não publicam mais. É um ou outro que é publicado pela FEB e só. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 39 minutos. Com tudo isso, já estamos preparados para começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, com o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no Estudos Espíritas do Evangelho, o sexto volume da sua coleção, no capítulo 25. Já falamos sobre transfiguração, multiplicação de pães e hoje vamos chegar em ressurreição. Sabendo que todos... Agora eu quero abrir um parênteses, porque eu falei para você que eu... cataloguei multiplicação de pães. Sim. Né? E tem muito material sobre isso. E depois da nossa preleção aqui, eu fui revisar o que eu tenho sobre o material. O Vinícius, ele tem um artigo naquele Mestre da Educação, fantástico. E ele explora muito esse assunto. Então, eu... estava com uma impressão, eu achava que tinha havido uma sugestão. Foi isso que eu deixei claro aqui na vez. Mas eu estou muito propenso a mudar e considerar que houve uma multiplicação. Verdade. Verdade. Verdade. O próprio Kardec também pensa que nem eu, pensava que nem eu, né? Mas eu acredito que tenha acontecido a multiplicação. É mestre da educação? Viu? Mestre da educação. E tem um capítulo Pedro que Camargo fala... de Vinícius. Está catalogado. É só você ir lá no Vadimécum, colocar multiplicação de pães, o livro do Pedro Camargo de Vinícius. Um artigo fantástico. Ele é muito inspirado. E ele... Os quatro evangelistas abordam essa passagem. E os quatro mencionam, inclusive, de ter sobra de pães. Entendeu? A coisa, para ser sugestiva, assim, teria que ser muito combinada. Entende? Então, eu realmente estou muito propenso a acreditar. Isso não é doutrinário, não existe consenso entre os espíritos, mas estou muito propenso a acreditar que realmente houve a multiplicação. Essa declaração do Luiz é também doutrinária, na medida em que o Kardec deixa muito claro que o Espiritismo não é uma doutrina fechada. Ela está em expansão e deve estar em sintonia com a ciência. E a ciência muda todo dia, as descobertas mudam todo dia. Então você vai vendo, com certeza, o que hoje temos da doutrina é satisfatório. Mas vai chegar a época em que novas ideias e novos pensamentos se somarão à doutrina original. Então o que o Luiz está falando, ele acredita que houve multiplicação, porque o Allan falou, não sei se houve. Isso é assim mesmo, não existe contradição. A doutrina, o estudo é assim mesmo. É isso mesmo, inclusive como não existe, isso não é um material fechado, né? Não foi dito no Livro dos Espíritos. E ele cita umas coisas muito interessantes. Por exemplo, a água. O hidrogênio você não vê. O oxigênio você não vê. Mas quando eles se juntam, forma água. E você vê ele líquido, vou ver ele sólido, vapor, e né? Você vê vapor, entendeu? Quer dizer, se isso a natureza se processa de uma forma natural, por que que Jesus não poderia reunir os elementos e multiplicar os pães? Os argumentos são muito fortes. E ele peremptoriamente declara, eu acredito na multiplicação. E realmente eu fiquei muito impressionado e muito mais propenso à multiplicação do que à questão da sugestão. Muito bem, feita essa ressalva, passamos ao capítulo de hoje, que é ressurreição. Ressurreição é alguém que estava morto, entre aspas, e ele ressurge, né? Ele revive. Escreve a Teresinha, no Velho e no Novo Testamento, há relatos de ressurreições, isto é, de pessoas que estavam mortas e voltaram a viver. Como aceitar tais relatos se, à luz da ciência, fatos assim são impossíveis e também não mais os vemos ocorrer nos dias de hoje? O que a ciência constata são casos em que as pessoas sofreram. Aí a Teresinha coloca três condições que ela colocou sem ter esse grande conhecimento de medicina, até porque existem várias outras situações que mimetizam isso também. Mas eu vou citar as três condições em que ela coloca. Morte clínica. O que é a morte clínica? A Teresinha falando aqui. Com parada cardíaca, perda da respiração, da consciência e dos movimentos. Hoje a gente sabe que não é só isso. Existe a paralisação dos movimentos elétricos do cérebro. Acrescentando aqui. Mas existem mais coisas ainda. Então ela fala da morte clínica. Aí ela entra num outro assunto que é a letargia, do latim letargia. Perda momentânea da sensibilidade e do movimento, dando ao corpo aparência de morte real. E a catalepsia, que é uma anomalia neurológica. Há até quem acha que tem um componente psiquiátrico, mas predominantemente neurológico. Catalepsia, perda momentânea, algumas vezes espontânea, da sensibilidade do movimento em determinada parte do corpo. E aí é curioso, fazendo um adendo, nós temos mais ou menos 16 incursões respiratórias por minuto, um pouco mais, um pouco menos. O indivíduo cataléptico, às vezes ele tem uma inspiração para o Bimbo. Os iogues protestantes. É, e você olha, tá morto, mas não tá. Então você tem que olhar bastante para ter certeza se ele morreu. Não é olhar assim, ah, morreu. Né? É, mas acontece, já todo mundo sabe, o cara está no velório, o cara se levanta, lá sai todo mundo correndo, né? É, isso foi, são vários casos relatados na história. Eu tenho um colega em Santa Bárbara que teve um primo, mas vazou, não ficou ninguém no velório, né? São os três estados patológicos que a Terezinha cita, ou anômalos. Geralmente, a pessoa pode se recuperar deles em minutos ou dias, havendo as condições e ajudas adequadas. Então, a Terezinha faz essa ressalva, até para servir de base a alguma coisa que ela vai citar agora. Explicação espírita de tais estados. Quer dizer, o que o Espiritismo pensa acerca dessa ressurreição? Havendo desligamento parcial do perispírito, o espírito deixa de tomar contato temporariamente com determinada região do corpo ou no seu todo, porque lhe falta o elemento de ligação com ele. Eu vou passar já para você, Luiz. O desligamento perispiritual pode se dar por causa orgânica ou espiritual, parênteses, também por influência de outrem, fecho parênteses. Mas enquanto os laços fluídicos não se desataram totalmente e o corpo ainda tem vitalidade, sem lesão irreversível dos órgãos, será possível fazer a pessoa retornar ao normal. É, e aí ela fala de uma forma muito categórica, né? Se houver separação irreversível, acabou. Não tem volta. Não tem volta. Né? Agora, teria que se ter mecanismo para constatar isso. Né? Quer dizer, como você mencionou, dentro da medicina, se o eletro define como morte encefálica, não tem mais retorno. Acabou. Eu não sei qual é o histórico disso na medicina, mas eu creio que a partir do momento que a medicina determina a morte encefálica, não tem mais volta. É, existem os critérios da morte, né? Para você dizer que morreu, você tem que obedecer. Exatamente. Então, o grande problema sobre o aspecto prático é que existem muitos relatos de criaturas que estavam em coma e voltaram depois de 6 anos, 10 anos. Aí a minha pergunta: essas criaturas ainda constatavam vida cerebral? Porque aí, esse é o ponto. Nessas criaturas já tinha-se constatado morte cerebral? Não necessariamente. A pessoa pode estar em coma, mas não ter tido morte cerebral. Porque quando tem morte cerebral, a instrução da medicina é que se desligue, né? Que se interrompa. Existem, Luiz, na medicina, o que se chama de protocolo. Isso. O que é protocolo? Protocolo é uma condição autorizada e reconhecida pelos conselhos regionais de medicina, pelos conselhos federais de medicina, para que se siga aquilo que é a maneira correta do procedimento. É um checklist. Só que esse protocolo, ele muda com o tempo. Sim, vai se aperfeiçoando. Claro, o protocolo de 30 anos atrás, ele era mais incompleto do que o protocolo claro, de hoje. Claro, assim é isso vai. Aí, certo. E observe, aconteceu um fato, que eu não vi esse fato, mas ficou famoso foi em Santa Bárbara. Foi relatado, né? É, que um indivíduo teve um acidente e foi dado como morto, morreu. Só que tudo se processou de maneira muito rápida. Entendi, quer dizer, então possivelmente o protocolo não foi cumprido. Não foi o protocolo da época. E morreu, avisa a família, avisa a funerária e bota ele no caixão e leva para o velório. E está no velório, um sofrimento imenso. E alguém se aproxima, não sei, com algum material. Um espelho. E umedece o espelho. Isso. E aí aquele desespero. Entendi. E o que que faz? O cara está vivo, não está vivo? Aquele tumulto, é chamado um colega nosso. Ó, a gente acha que o morto está vivo. E aí? Aí ele examinou e falou, o cara está morto. Não, o cara está vivo. Aconteceu isso. Tirou o cara do caixão, levou para o Hospital Santa Bárbara, procedeu a todo o protocolo e viu que ele estava morto mesmo. É que o morto, logo depois de morto, ele manifesta algumas reações. Entendi. Do corpo que está morrendo. É. Automáticas. Então, olha a quantidade de atitudes equivocadas. Entendi. E que levou a um transtorno sem necessidade. Isso porque o protocolo primeiro não foi cumprido. E tá certo, na dúvida, repete. Aí volta o corpo pro velório, volta o velório e foi enterrado. É, e fora o sofrimento da família, né? Exatamente. Então, e aí existem várias situações em que eu vou ler aqui, seria interessante, que vai falar num assunto que você disse, a observações da Teresinha. Nos casos da filha de Jairo e de Lázaro, Jesus afirma textualmente que a pessoa não está morta. Quer dizer, ele certamente viu isso, mas dorme. É isso aí. Também ocorreria o mesmo quando a filha da viúva de Naim. Jesus orou antes de, abre aspas, ressuscitar. Quer dizer, ele já estava prevendo que ela ia acordar e orou. Lázaro, certamente, o fez também nas outras vezes, mas não foi em voz alta. Ele ficou apenas relatado. E aí ela vai citando condições que Jesus ouve essas ressurreições. Luiz, você acredita na ressurreição ou você acredita que todos esses fatos são decorrentes de problemas orgânicos? Veja bem, a ressurreição ela é impossível cientificamente. Tá? Você mencionou esses dois casos da viúva e do Lázaro, que Jesus disse, Jesus afirmou, ele não morreu, ele dorme. Existe um relato que eu publiquei no Vadimecum, mandei para você o link, não sei se depois de eu te falar você conseguiu achar, se não eu vou mandar de novo, vou insistir, e de um médico americano que era médium, e ele relata um processo de desencarne. Então ele relata de todo aquele desembaraçar dos fios perispirituais e vai descrevendo com o conhecimento de medicina que ele tem. É uma fisiologia da morte. Nossa, interessante. Jesus, com a sua capacidade, ele via. Então, nesses casos, eu não tenho medo de errar, de que Jesus percebia que esses corpos ainda estavam ligados ao espírito por laços perispirituais. E o caso de Lázaro, inclusive, diz que já fedia, já cheirava mal. Tá aqui, vou falar. Casos na medicina de iogues que também ficaram nesse estado de catalepsia, êxtase, e cheiravam mal. Cheira mal, é normal. Cheira isso. Mal. Entendeu? Quer dizer, isso aí não é justificativa para dizer que está morto. Então, eu, com conhecimento que eu tenho, eu acho que ressurreição é impossível. Entende? Na realidade, esse termo no passado tinha outro sentido. É até uma outra grafia, eu acho, né? Isso, exatamente. Foi modificada. É, o Luiz... Mas eu cataloguei também esse assunto, então dá para falar, dá para estudar, dá para se aprofundar e ver o significado que eles colocam como reencarnação. É, isso que o Luiz falou é uma verdade, né? É, os critérios de morte, vamos falar de morte, os critérios de morte não são critérios jogados, são critérios profundamente pesquisados em centros de excelência nos principais países do mundo, e ninguém chegou a esses critérios assim, a galega, isso, né? Isso, é isso aí. É, são trabalhos científicos da escola americana, inglesa, alemã, e que vão determinando o que é a morte. E como o Luiz disse, eu, Geraldo, também não acredito em ressurreição. O cara morreu, e ele não morreu, morreu. Chamaram o caso de Jesus de ressurreição. Não, então, a ressurreição no terceiro dia, não. Entende? Quer dizer, o que aconteceu? E nós sabemos, Jesus apareceu com um corpo espiritual. Tanto que ele sumiu. Isso, né? Aí, e ele não voltou a viver com o seu corpo físico. Tanto que ele fala também, não me toque. Não me toques, ainda não fui ao Pai. Ainda não fui ao Pai, exatamente. Tá? E cansa, você vê que o Espírito lá menciona que existe nesse processo certas regras. Por quê? Por que Jesus diz não me toque que eu não fui ao Pai? Porque naquele instante ele ainda não estava pronto para que o coisa tocasse nele. Era algum processo que certamente desconhecemos. Exatamente, né? Nós desconhecemos, mas ele sabia. E depois ele comeu peixe, entendeu? Ele comeu peixe, e isso prova. Isso. A doutrina espírita explica. Geraldo, nós temos dentro do nosso corpo os órgãos que temos no corpo espiritual. O daqui é reflexo de lá. Reflete. A ciência fez experiências eles um espírito materializado, ele aspirou uma substância chamada barita e expirou e mostraram a decomposição da substância. O quimocarbono. Ou seja, houve um processo. Exatamente, ali. O cara tinha um pulmão. O pulmão perispiritual. Nossa, queimou carbono. Isso é ciência. Isso é experiência, isso é química. Como é que se contesta? Não dá para contestar. Não tem, isso. Não tem como contestar. Isso está registrado e foi. Não foi o Zé Melé que fez isso aí. Né? Isso aí foi feito por um cientista, cara da área. E tanto que ele se propôs a dar a barita, porque ele sabia que na barita tinha o carbono, e tentando provar que ao expelir a barita, não era mais barita, faltava o carbono. Porque o organismo combinou com o oxigênio. Houve reações químicas. Então, o corpo espiritual tem todos os órgãos que o corpo físico tem. Por isso que nós acabamos de ler lá no começo, você adquire uma vida total. Por quê? Porque o órgão perispiritual da memória é amplo. Ele pega todas as reencarnações. E na segunda evocação do Samson, o Kardec, nós vamos ver na semana que vem, o Kardec pergunta: como é que você vê os outros espíritos? Falou, qual a mesma aparência que eles tinham? Geraldo, igualzinho. Eu estou tendo aqui uma intuição para falar de alguma coisa que eu acho que é importante. Você lembra do filminho que você me falou? Do filminho, que todas as mortes que os caras vêm passando. Exatamente. Sim. E me surgiu aqui a ideia. A vida que nós vivemos está registrada no cérebro material, que está se dissolvendo. Está morrendo. Então, seria uma recapitulação desse cérebro material do que você viveu. Entendeu? É o filminho do que o cérebro material vai jogar fora. Aí eu acho que fica fixado só no espírito e vai com ele. Exatamente. Então seria mais ou menos como você rebobinar alguma coisa. Passar no pendrive. É isso aí, você passou do pendrive para o computador. E nessa passagem do pendrive para o computador, você é o computador, porque você é o imortal, você registrou. Você só registrou de uma coisa que fisiologicamente está se passando. Que coisa, não são coisas que a gente sai daqui pensando. Né? Sabe, eu nunca raciocinei sobre isso. Falando agora, me veio essa coisa. Por quê? E muito provavelmente os espíritos percebem o raciocínio que eu estou elaborando e encaixa aquilo que é uma resposta a uma pergunta que eu não tinha. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas surgiu um momento, quer dizer, eu estou no caminho, eles deram a mãozinha. Vou dar uma ajuda. Vamos dar uma ajuda. E é racional. É racional. É o pendrive passando do computador. Você pura e simplesmente registra o que o computador está vendo. O que ele está recebendo de informação. Aí pronto, aquilo passa a fazer parte. Pode tirar ele, vai carregar junto. Isso aí. Pode dispensar, fica com você. Só não esquece, né, André, de botar aquilo para não queimar o pendrive. Mas nesse caso nem precisa, porque é o corpo humano mesmo e vai se dissolver. Olha só que interessante. A gente faz esse diálogo. E o quanto a gente se enriquece de informações para isso servir de base para a gente entender melhor a doutrina espírita. Então você vê o Luiz com toda essa experiência, vai tendo esses insights, esses pensamentos, trocando informações, e é muito interessante, isso é muito gratificante participar do programa Visão Espírita. E eu estou repetindo uma coisa que eu canso de dizer aqui, quanto mais informação você joga para lá, mais a intuição funciona. Mais funciona. E eu estou muito contente, Geraldo, porque eu estava chateado. Por quê? Eu operei da vista, eu perdi 9 graus e meio de miopia, eu enxergo de longe perfeitamente, zerou. Enxergando até bem demais. Agora. É, e aí os caras disseram assim, mas em compensação você ganhou um grau e meio para perto. Então, para ler, eu sou obrigado a usar óculos. E isso, olha, esses 2 anos que eu fiz a operação, para mim foi um suplício. Olha, eu tenho lido muito pouco. E agora eu descobri que dá para ler mais ou menos 1 metro de distância. Então agora eu estou achando modos viventes. Assim. Então eu deito na minha poltrona lá e estico o bração, estou conseguindo ler. E nessa semana eu li 2 livros. Ah, oh, maravilha. Ah, eu acho que vou voltar à minha produção antiga. Excelente. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Olha, eu volto a agradecer a Deus pelo prazer de ter participado aqui. E hoje nós tivemos assim um prazer redobrado, porque a Viviane, ela veio acompanhar o André, a esposa do André. Então ela veio acompanhá-lo e ela deu um depoimento aqui muito legal. Ela escuta em casa, mas é aquela coisa, em casa o radinho está tocando e ela vai para longe, vai arrumar a cama. Então ela perde muita coisa do programa. Hoje não, ela estava obrigada a ficar sentadinha ali, né? Então escutou o programa inteiro e adorou, né? E é esse o convite que nós já falamos que vamos instituir para que cada programa a gente tenha pelo menos duas pessoas convidadas para assistir aqui junto conosco. Logo, logo nós vamos começar esse programa. E aumentar o número de cadeiras aqui. Um abraço a todos os nossos amigos. Então, agradeço Viviane, agradeço André pelo trabalho sempre excepcional. E agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.